pensando em você. Depois que o fogo apaga, eu fico na deprê. A gente terminou, mas eu não terminei. Você me superou, mas eu não superei. Tá foda, tá foda pensar em você toda hora. Eu não quero carro, eu não quero a casa, ai, ai. Só devolve o amor que eu te dei, você não usa pra nada. Eu não quero carro, eu não quero a casa, ai, ai. Só devolve o amor que eu te dei. Tá foda pensar em você todo.